pensamento brabo. Pra entender o que era o amor. A gente perde muito nem conversa. Eu conheci o mundo lá do sofá. A gente quer ter tudo, não quer sentir. Pedindo pra ser livre, não quer voar. E não se compra o que tem valor. Esquece o preço na sua frente. Não é a gente que encontra o amor. É o amor que encontra a gente. Lembro quando a gente se conheceu. Éramos tão jovens. Pra entender o que é.